Caro ouvinte, informamos que apanhamos uma máquina do tempo e só paramos nos anos 60. Anos 60. O melhor da música feita nesta década, a partir de agora. São 60 minutos com os anos 60. Seja muito bem-vindo. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Anos 60. O programa que habitualmente vai para o ar aos domingos, às 18 horas, e que faz questão de lhe fazer companhia durante 60 minutos com músicas dos anos 60. Hoje abrimos a terceira edição, desde o nosso regresso, abrimos a nossa edição com três temas de 1965. O primeiro é The Little Anthony and the Imperials, com Hurt So Bad. Depois vamos chegar com um tema de um grupo mais conhecido, os The Four Seasons. Um tema que teve muito sucesso na altura, e mesmo depois, estou-me a referir ao ano de 1965, e mesmo alguns anos depois, um tema que, enfim, digamos, não diria que marcou o mundo da música, enfim, genericamente, mas talvez na década de 60, pelo sucesso que teve. Bye Bye Baby, é como se chama esta música, então vamos ouvir, dos The Four Seasons. Ainda para ver também um nome que fez mais sucesso do que a própria música. Ainda que Too Many Rivers seja um sucesso, já por si. Mas, quando se fala em Brenda Lee, automaticamente nos reportamos à magia da música dos anos 60 e também dos anos 70. Ora, um nome que vai fechar a primeira sequência de três temas da edição de hoje dos anos 60. Um programa que, como disse, faz uma viagem até aos anos 60. E é apenas nesta década que nos concentramos. A edição deste domingo, dia 23 de outubro de 2011, faz questão de começar com Little Anthony and the Imperials e Hurt So Bad. You're the one super music. Cause I know that you want me to, but too much water run under that old bridge. There's too many rivers between. Now don't think for a moment I blame only you. We both kill the fruit on the vine. And when you try to put love back together, com Too Many Rivers, a música então que acabamos de escutar. Seguem-se agora neste anos 60 mais 3 momentos musicais, dois deles de 1963 e um terceiro que, se não estou em erro, será de 1962, mas já lá vamos. Ora, primeiro dá pelo nome de I Walk the Line e é de um grupo que só o nome já diz tudo, The Everly Brothers, um nome que enfim, não passa despercebido a quem está mais atento a esta coisa dos anos 60 e 70. Até porque eles fizeram de facto mesmo muito, muito sucesso com vários temas, diga-se. Depois vamos ficar com uma outra música também conhecida daquela altura, uma música, aliás, conhecida, e daí talvez nem tanto. A música, eu escolhi esta música, nem foi por ser conhecida, foi pelo nome Happy Melody. A música é dos String Along e é um tema que também faz parte então deste mítico ano de 63, da história deste ano, no mundo da música. Depois, o outro tema que creio eu é de 1962, mas não posso afirmar, porque não tenho essa informação concreta à minha frente. A música é dos The Shadows, e marca o seu álbum de estreia, com o seu álbum de estreia, aliás. Música que dá pelo nome de Atlantis. Ora, são estas, então, as três primeiras músicas, aliás, as três próximas músicas que vamos ouvir na edição de hoje do anos 60. Espero, sinceramente, que sejam do seu integrado. Vamos lá. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. The happiness I've known proves that it's right. Because you're mine, I walk the line. You've got a way to keep Estimados ouvintes, estamos já muito próximos do intervalo aqui no nosso anos 60, mas ainda há tempo para mais 3 melodias. E que melodias! Quem gosta de música francesa, certamente que se vai recordar pelo menos de 2 das 3 melodias que vão passar aqui daqui a alguns instantes. Deixe-me só dizer quais é que são. A primeira dispensa apresentações. É uma música, quer o tema, quer o intérprete, são muito conhecidos. O nome do intérprete é Gilbert Bécaud. E o nome da música chama-se É Maintenant. Aliás, o nome da música chama-se, como quem diz, não é? O nome da música é, para ser mais correto. A música dá para o nome, então, de E Maintenant. E se por aqui não vai lá chegar, então, quando ouvir as primeiras notas do piano, vai certamente reconhecer a melodia. É de 1961, tal como uma outra que dá pelo nome de... Le matin, je me veille en chantant. A música é do bem-disposto Guy Behart. Vamos também ficar com um tema de 1962... que dá pelo nome de Tous les garçons et les filles de mon âge, o tema da cantora francesa Françoise Hardy. E é mesmo ela que vai fechar a primeira parte de mais uma edição do Anos 60. Uma edição que eu espero que vá de encontro aos seus gostos musicais, naturalmente. A segunda parte vai ser mais preenchida de música portuguesa, para que também não descuremos aquilo que foi feito em Portugal nesta maravilhosa década. Essa tal em que, lá para o finalzinho, até houve uma primavera. Vamos à música então. Ficamos com Gilbert Bécaud e o tema É Maintenant. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent maintenant que tu es parti? Ces nuits, pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient pour rien? Ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi? Qui bat trop fort, trop fort. Et maintenant, que vais-je faire? Vers quel néant glissera ma vie? Tu m'as laissé la terre entière, mais la terre, sans toi, c'est petit. Mes amis, soyez gentils. Vous savez bien que l'on n'y peut rien. Même Paris crève d'ennui. Toutes ces rues me tuent. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Je vais brûler des nuits entières. Au matin, je te haïrai. Et puis, un soir, dans mon miroir, je verrai bien la fin du chemin. Pas une fleur et pas de pleurs au moment de l'adieu. Je n'ai vraiment plus rien à faire. Je n'ai vraiment plus rien. 2 da Antena Web. Le matin, je m'éveille en chantant. Et le soir, je me couche en dansant. Le matin, je m'éveille en chantant. Et le soir, je me couche en dansant. Entre-temps, je fais la sieste. Voilà tout ce qui me reste. Où je me fais du café. On ne se soigne jamais assez. Le matin, je me lave en chantant. Et le soir, je me baigne en dansant. Le matin, je me lave en chantant. Et le soir, je me baigne en dansant. Entre-temps, je me promène. Une activité moyenne me conduit à me reposer. On ne se soigne jamais assez. Le matin, on s'embrasse en chantant. Et le soir, on s'enlace en dansant. Le matin, on s'embrasse en chantant. Et le soir, on s'enlace en dansant. Entre-temps, on se caresse. Y a vraiment rien qui nous presse. On va même se recoucher. On ne se soigne jamais assez. Le matin, je m'éveille en chantant. Et le soir, je me couche en dansant. Le matin, je m'éveille en chantant. Et le soir, je me couche en dansant. Jamais je ne m'intéresse à la bombe vengeresse qui un jour va tout sauter. On ne nous soigne jamais assez. Bien ce que c'est qu'être heureux, et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul par les rues, l'âme en peine. Oui, mais moi, je vais seul, car personne. Ce qu'est l'amour.

nice if you were shy. Yes, we laugh and we laugh, because you are my love. I think only you, you are very nice. But you are so feeling shy. O monstro Loch Ness não faz mal. E diz a Jane Birkin é bestial. Gina, um sorriso é tudo. Carro, quarto, até o amanhã. Lhe não parece escuro. Gina! Ok. Olá. Gina, modelo da vitrine. Estamos de volta para mais música portuguesa. Agora três temas, bem, digamos, um é cantado em português, o outro é apenas um instrumental e um outro ainda é de um português no estrangeiro. Para sermos variados. Ora, vamos começar por uma música que é então cantada, como disse. A música é dos Titãs, o grupo português, dos anos 60, que teve de acabar devido à, enfim, à Guerra Colonial. O grupo acabou, creio que em 68. Ora, a música que vamos aqui ouvir dá pelo nome de Mira-me Maria. Um pouco antes. Aliás, largos anos antes, ainda nos reportamos ao princípio da década de 60, ano de 1961, ou até mesmo ano de 1960. Joaquim Costa, um cantor português a residir nos Estados Unidos, aprendeu como se fazia rock and roll. E daí surgiu este Rip It Up. Aliás, Rip It Up, a música que vamos então ouvir. Dá então seguimento a esta edição dos anos 60. É um arquivo histórico fantástico, ao qual, aliás, o qual temos orgulho de o partilhar com os nossos estimados ouvintes. Por fim, ficamos com uma música instrumental que poderia dar para o programa que foi para o ar algumas horas atrás, um contra o outro, e quem sabe terá fico para uma destas edições. A música é dos Demónios Negros e a música chama-se Coimbra. Ora, mas esta é uma versão instrumental, no mínimo curiosa. Antes das despedidas, ficamos com Coimbra, a música dos Demónios Negros. Mira-me Maria, como estou tão bonitinho. Calça bem talhada e camisa de colinho. Mira-me Maria, como estou tão bonitinho.

foi ao som de Coimbra, e porque Coimbra tem mais encanto na hora da despedida, que nos despedimos. A edição de hoje do Anos 60 vai mesmo ficar por aqui, mas prometo que volta no próximo domingo. Vamos fechar com mais três temas. A primeira, aliás, dois deles são daqui de Portugal. Vamos ficar primeiro com o tema Walking on the Beach. A música é dos portugueses, Banda 4, e o tema é de 1968. Depois vamos ficar com o tema de 1969, uma música que até é conhecida. Ela foi, durante um tempo perdeu-se, mas depois foi restaurada. A música Flor de Laranjeira, dos Filarmónica Fraud. E fechamos com um tema inglês, da música Groove King of Love. É um tema fantástico, de Wayne Fontana. E é a letra que vai fechar a edição de hoje do nosso Anos 60. Este tema, já agora, é de 1966. Eu despeço-me com votos de uma boa tarde na companhia do Canal 2 da Rádio Interweb. Já a seguir chega mais uma edição do Tempo de Teatro, mais uma cabana do Pai Tomás, episódio 3º. Desejo-te a continuação de uma ótima tarde na companhia do Canal 2 da Interweb. Fique bem e até ao próximo domingo. Aquela igreja toda enfeitada com cravos brancos, rosa e vermelhos, tudo gente muito bem. Vi as pessoas fracas vestidos de chapéus, tudo pela última moda, de olhos alegres que chove, vomito de felicidade, tudo gente muito bem. Chegou o noivo, depois a noiva e mais burgueses no cantão. carros, aquela igreja toda enfeitada com cravos brancos, rosa e vermelhos, tudo gente muito bem. Aproveita a bomba, só passaram 4 meses desde que a noiva se deu, e o povo morre nela, já que vem adiantado o filho que hoje nasceu. Comentários correm mordazes, aquela pompa que era de evitar, e muito mais sobre a barriga que a noiva teve de apertar. Chegaram carros àquela igreja toda enfeitada com cravos brancos, rosa e vermelhos, tudo gente muito bem, foi tudo muito mal, tudo gente muito bem, foi tudo muito mal. Wouldn't you?